O sangue vertido na terra no instante crucial. O grito ecoando no bairro no instante final. Meus pulsos, meus pés, meus rins, ó, vertendo sangue. Dentro meus ossos foi quebrado e sou agonizante. Me ofereceram fé após o milagre da divisão. O que que eu fiz? Qual o pecado? Pregar a salvação. Esqueceram de tudo que eu fiz, mano, em prol do povo. Nunca quis nadar em troca, por isso larguei o trono. Por você que tava preso, o laço da iniquidade. Só queria a igualdade e a paz pra humanidade. Será que foi pedido? Demais, podia chamar a legião. 12 esquadrões de anjos pra descontar a traição. Mas não, até mandei meu parceiro guardar espada pra depois ele me negar 3 vezes na caminhada. Olha só o que eu tô passando pra te livrar do caixão. Minha mãe não para de chorar após ver tanta humilhação. Lembro da marcha da vitória, mãos e palmos na estrada. Cerimônia de posse, ser coroas, espinhos e chicotadas. Pega nada, sabia que essa era a missão. Por amor, vou superar a última tentação. Lembro da marcha da vitória, mãos e palmos na estrada. Pra cerimônia de posse, ser coroas, espinhos e chicotadas. Pega nada, sabia que essa era a missão. Por amor, vou superar a última tentação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. As horas passam, na cidade santa corre a notícia. Tem 3 caras no Golgotha, um deles é o filho de Maria. Oh Deus, misericórdia, ele era um rapaz do bem. O julgamento foi armado por fariseus e saduceus. Amém, eu já previa essa desde o Getsemane. Seja feita a tua vontade, bebo do cálice nesse instante. O gosto é de pecado de todos os seres do planeta Terra. Somado com o sangue do santo que abriu o caminho da minha era. Que a missão seja cumprida, sinto meu corpo ficar gelado. Cadê meu pai nessa? Essas horas tô me sentindo abandonado. Nem lembro daquela fita quando eu preguei no santo tempo. Curei a mina de hemorragia, esse calário, o mar e o vento. Valei das bem-aventuranças, resgatei os pecadores. Sei que vai valer a pena suportar todas essas dores. Olha quem tá chegando, a meretriz que eu perdoei. O mano que eu ressuscitei, soldado que me feriu também. Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso. Fica tranquilo, essa noite estarás comigo. Chegou a hora, game over, começou a missão. Morte perdeu pra vida, venci a última tentação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Meu corpo sangra, não sei mais pra onde vou correr. Mapa de demônio no meu caminho, não posso morrer. O pecado me persegue nesse mundo perdido. Deus tenha piedade de mim no dia do juízo. Já pensei em tirar vidas e a minha também. O chifre do maldito me fazia sempre de refém. Abra meus olhos antes que eu mande tudo pelos ares. O sangue inocente se perdeu pelos 7 mares. Se for pra morrer, tenho que levar minha honra. Me perdoe, meu Deus, por eu ter sido servido contra. Não quero ser mais um maluco caído no chão, com o corpo crivado de bala. Tragédia na vida do crime, o destemido se abala. Chapado de mágoa, disparos na cara. O demônio ataca, deixando uma pá de cara na vala. Nada me cala. Do lado do diabo, sua sentença é um caixão. Fique de olho no preço até a última tentação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon. Paguei o preço de sangue em prol da sua salvação. Seria todo pra mandar o planeta inteiro pro inferno. Porém, prefiro te trombar lá no reino eterno. Tenho todas as forças pra iniciar o Armagedon.